DJ Rebelde, o maestro da saudade. Verdade. Chegamos. Olha a tese, eu não quero o seu dinheiro. Olha a tese, eu não quero o seu ouro. Só mentira. Só desejo amor sincero. Outra mentira. Só quero você. O seu beijo quente. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos desafiar. Alô, Pedro, como é que é? Isso é o que é. Rebelde. É o amor. É o amor. Tristeza e saudade. Chama de macaco pra alguém. Não vai existir. Vai, macaco, dá teu jeito, meu irmão. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor. E serei todo seu. É o amor que sonhei. DJ Rebelde. Isso é o que é. É o amor. Acho que é o amor. Hey, é o amor. Oh. Tá de brincadeira, né? Hey, baby. Vai. É quando caqueado o pai dela. Vá pra cima! Alô, Pantera! O Pantera não tira o olho por causa da saia dela, igual uma pantera, igual uma onça. Tristeza e saudade. É, não vai resistir. Pra viver este amor tão louco. Alô, Marizinha! Conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Rebelde. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhe pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. Olha o sorriso dela. E disse que também ia torcer pro Brasil. Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Vá pra cima! Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E quando o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Vá pra cima, mulher! Nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou. Maestro Rebelde, mais pólvora. Vim embora. Como é que ela vai? Chorando. Tão distante aquele amor. Fui deixando. Sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. da saudade. Ô maestro da saudade. Eu que sempre andei como? Como um peregrino. Produção! Vivia no escuro, sempre sem futuro. Bora, produção! Hoje encontrei a felicidade. E muita luta! E com tanta luta. Bora, chegar junto, Marizinha, vem de embora, vem de embora! Eu caí mil vezes. É o Vascão! Alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. Vai pra cima! E você que grita. E amanhã tá faltando pão. Não perca a esperança do seu coração. E você que chora esta solidão. O amor virá para o seu coração. Atenção, macaco. Atenção, macaco, pega sua bailarina, por favor. Ela tá rodando muito a calma, meu amor. Alô, macaco. Pega tua bailarina, macaco. E no mundo triste em que eu vivi, me desesperei. Quase que. Meu amigo Regi, Aloba! Meu grande amigo Bahia, seu grande amor! Os amigos do Jurunda com a gente, obrigado! Só começando! Vai pra cima! DJ Rebelde! Recorda aí! Vamos lá! Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você. E me recordo do nosso amor que tão pouco tempo durou. É. A lembrança que em mim ficou é tu. Se o macaco não pegar ela, meu amor, tem que pegue. E agora é a razão. Segurança pega ela. É minha inspiração. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha. É segurança, não dá em nada mesmo. É minha inspiração. Chamarei cheio que tu vai ver. Bora, meus canalhas. No banco da praça. Olha, meu irmão, chega junto que o balde tá apenas R$15 com 4 cervejas no balde. R$15 aqui no Marizia. Então chega junto. Então eu choro na Bora, DJ Robert. Ele é a primeira dama. Mais uma vez que a gente chega junto, meu irmão. Chega junto, não paga pra entrar, vem de embora. É, Pantera. Se tu não pegar da onça. E agora é a razão porque vivo chorando. Vem de embora! Razão da minha música. Você é minha inspiração. DJ Rebelde. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida. Você é. Saudade, saudade, saudade! E agora é a razão. Aí fala, né, hoje o Rebelo chegou tarde. Hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Não, gente, eu tive uma primeira apresentação em Marituba. Estava tomando café quando alguém te chamou. Aí depois que eu vim pra cá, mas eu cheguei. Abri a janela e me disse que era um florista. Alô, Pantera, te vira, meu irmão. Pediu que assinasse um recebo e o buquê me entregou. Na carta que acompanhava eu notei. Olha a mulher do Mendoim. Tá aceitando até Pix também, meu irmão. E tive uma imensa vontade. Cartão e tudo mais. Para ler. Não tem escapatória, mano. Mas só de pensar. Tem que gastar, você, mano. Você pode amar outro homem. Rasguei o envelope, tentei bem depressa esquecer. Alô, Otero! Alô, Marizinha! Sei que era verdade. Chega junto! As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. DJ Rebelde! Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. Bora recordar, vamos lá! As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Essa parte aqui, o passo saudade já fez muito. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas. Quem nunca fez essa cena, né? Deixar que o orgulho falasse mais alto que o amor. Eu vou me embora, vou arrumar minhas malas. Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros. Aí o cara pega duas sacolas do líder. Lutar por quem ama só faz aumentar seu valor. Se ela deixar tu ir embora, porque tu já sabe que já tem outro, né? Estas rosas sem nome em cima da mesa. Já tem um no stand-by, mano, esperando tu sair. Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei. Já tive prova disso, já tive prova. E vou pouco a pouco fazer que você compreenda. A vida é essa, meu irmão, não dá certo com uma. Ninguém tem que arranjar outra, não é? Amor do que eu sempre tive. Se não dá certo com um, ninguém precisa de ninguém, meu irmão. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Bora, Tadu! Hoje eu fico uma sede eufórica de tocar saudade. Então bora recordar. Vem comigo. Alô, Marizinha. Quando eu vi você naquele dia. E aí, macaco? Seu olhar triste dizia que você precisava de mim. O baile começou e nós dançamos e juntos escutamos a canção que ainda me lembra você. Foi quando apareceu aquele amigo. Apareceu aquele fura-olho. Sonho desapareceu e você se apaixonou. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele e não eu, o seu amor. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele e não eu, o seu amor. Hoje eu não esqueci. Mas você é a namorada que eu queria ter. E um amigo meu levou você. E até hoje eu não te esqueci. Bora recordar, Marizinha, vamos lá! Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Foi quando apareceu aquele amigo meu, o meu sonho de... DJ Ray Moreno. E você... Vem com a gente, valeu, Ray Moreno! E quando apresentei você a ele, compreendi que é... não eu, o seu amor. Vai dançando! E quando apresentei você a ele, compreendi. Balde da cerveja, apenas 15 reais. Não eu, no bar. O seu amor. Vai engordando! Mas você é a namorada que eu queria ter. E um amigo meu levou você. E até hoje eu não te esqueci. Saudade, vai dançando, vai. Não sei o que faço sem você. Égua do som. Te quero de volta só para mim. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites sempre assim. Seu jeito calado, seu modo de andar. Seu beijo molhado e o brilho no olhar. São coisas que tocam profundo, agitam o meu coração. Esse que é o fotógrafo, mano. Choro baixinho. Ele só tira uma aí. Da recordação. Forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Deixa eu abraçar carinhoso o meu grande amigo Fernando e a Betânia. O casal e da família Rebelde. Obrigado, Fernando. Obrigado, Betânia. Fica à vontade. Já falaram? Rebelde saindo daqui. Vamos lá pro palácio contigo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Betânia. Fica à vontade. Enquanto isso, tem muita lenha pra queimar aqui no Marizinha. Oi! Quero ser forte, preciso acordar. DJ Rebelde! As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Pressão, Marizinho! Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. DJ Rebelde! Amar por amar em vamos lá, Zezinho! A noite cai, no seu quarto a luz acende. E você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher. Bora, Oteiro, bora chegar junto! Nesta hora você vê que já não é menina. O espelho se fascina e começa a pensar. Quem será o homem que vai lhe amar? Ninguém a ladrão vai ser dono desse corpo. Te querendo por... Chegamos no Marizinha! E você não sabe... Como é que é? É que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Égua do corpo. Você nem calcula o quanto. Chega junto! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe obedecer. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. E a gente vai tocando a saudade do Marizia. E vocês vão recordando, vamos lá! Ah, pra você que já foi no Veropa e foi enganado pela uma cigana. Você certa vez me falou, olhei minha mão. Alô, minhas canalhas da saudade! E eu podia amar, mas temer o meu coração. Meus canalhas, já 10 vezes é o dia no Veropa. Seus olhos cigana, eu me apaixonei. Gostou de ser enganado pela cigana. Você foi embora, mas todo esse tempo eu me procurei. É quando a cigana, ladrão! Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Se amar outro alguém pra esquecer. Cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. É quando a cigana, cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho DJ de volta Rebelde, meu coração. Cigana, você voltou. Saudade Marizia. Boroteiro, como é que é? Chorar, pra quê? Não vou chorar. Bora, Bahia! Não chora, meu irmão! Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Ladrão não chora, ladrão lagrima. Seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã. Olha o prato! Do prato que você me serve. É igual do banquete, mano. Esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é seu. Sobremesa é o açaizão. Isso você não esquece. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Se acalma, só depois das apresentações. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você... Alô, meus canários! No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou, com a boca ardendo em desejos. Novamente, você serve-me um prato de amor. Equipe Os Canalhas da Saudade. Na boca o ardor, você traz sobremesa de beijo. Sempre no apoio. Obrigado, meus canalhas. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Por que que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Você é tudo que tenho na vida. Saudade Marizia! Você me faz tanto carinho. Esse seu jeitinho de me dar. DJ Rebelde! tão bom ter você comigo aqui. Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei, não sei viver sem ter você. Juro, jamais te esquecerei, te amo e sempre te amarei. Você é tudo que um dia em minha vida eu desejei. Meu grande amor, por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tenho pra dizer. Minha paixão, meu bem querer. Você precisa. Grande Pantera! Preciso muito, muito de você. Alô, Pantera da tribo! Você que me esqueceu, seu coração, tenho certeza ainda é meu. Esqueça tudo que falamos, esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre teu. Só pra chegar como de carinho, meu grande amigo Clóvis. Vindo conhecer pessoalmente hoje o DJ Rebelde. É amigo do Rebelde no grupo dos Merengueiros, do Clube dos Merengueiros. E hoje vem curtir e dançar muita saudade aqui no Marizé. Meu grande amor. Obrigado, Clóvis! Por favor, não chore assim. Tu dança merengue, Clóvis? Terá fim. Lá não, parou? Vim aqui bem junto a mim. Como é que tá as pernas aí? Ouça o que tem. Ainda tá aprendendo aí. Mas dá pra arranhar, não dá? Paixão, meu bem querer. Você precisa saber que eu preciso muito, muito de você. Vai pra cima! Não há razão pra me dizer que me esqueceu. Como é que tá teu coração? Seu coração, tenho certeza ainda é meu. Esqueça tudo que falamos. Esqueça que nós dois brigamos. É igual a Clóvis, tu é casado, é. Porque te amo. É muita senha, meu. Sempre, sempre teu. Olha quem vem chegando com a gente, meu parceiro Edson, lá do bar do Jeracana, lá do acampamento. Alô, Edson! Ei, ô cigana bonita, ei, o meu destino, que ilusão me espera. Os olhos de quem vê no acaso o amor da gente. Amigo Ioiô, da equipe Rasga Dinheiro. A nossa equipe Rasga Dinheiro vai chegando com a gente. Fica à vontade no Marizinho. Parceiro Edson lá do bar do Jeracana. Também chegando junto. Obrigado, Edson. Chega junto que só tá começando. Vamos junto. É o som do Vascão. Mas nunca digas assim, cara. DJ Rebelde. Que ilusão me espera. Guarda o meu futuro. Só pedrada agora. Diga se a sorte será má ou boa. Maestro Saudade. Você e a Rosa, cigana. Saudade. Pra você que gosta de saudade, entre e fique à vontade no Marizia. É a segunda-feira. Tá de sacanagem. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei. Lá vem ela, Pantera. Pra você ficar comigo. Mas não teve jeito, não. E fechou seu coração. Bora, Robert de Big G! Me deixando triste no meu canto abandonado. Saudade! Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sei. Amor de Rebelde! O amor não é assim. Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. Já veio, né, Pantera? Já veio dar uma olhada bacana, né? Olha ela de mocinha. Você brincou demais com meu amor. Ainda hoje, Rebelde, lá pelo Palácio dos Mares, pela madruga, botaram o Rebelde pra tocar por último lá no balão. Amanhã, terça-feira, tem Maloca do Pureza. É, a nossa terça tradicional do Interlã. Mas antes tem o aniversário da Selma das Topíssimas, na Pedreira. Eu sofri demais, não, né? E o Rebelde vai estar por lá. Muito tempo por ti eu chorei. Oi. Agora tudo vai passar. Quarta-feira, Cardoso no Juruna. Você aqui. Mentirinha, vou fazendo de conta que estás junto a mim. Quem nunca contou uma mentira aí? De mentirinha, o destino me aponta, serás para mim. Tu nunca mentiu, fala pra mim. Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo, no corpo rezando e por ti esperando. Já tá mentindo, meu. Só por ti esperando. Dura. Mentirinha, eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. Olha a mentirinha aí! Mentirinha, eu escondo a emoção pra viver sem chorar. DJ Rebelde. Essas mentirinhas, todas nem são minhas, formam meu castelo, deslumbrante belo, onde eu fico esperando, só por ti. Meu parceiro DJ Emerson, já na área. O homem que comanda. De mentirinha da grupo. A nossa área de roteiro, moleque, tem que tirar chapéu pra esse cara. De mentirinha não se. Alô, Emerson! Que de mentirinha não se. O homem que já passou por muitas aparelhagens. De mentirinha não se. Inclusive, o som do Oliverense. Oliverense. O eletrizante. Essas mentirinhas tolas não são minhas. Formam meu castelo. Vai pra cima! Onde eu fico esperando. Só por ti esperando. Onde eu fico esperando. Só por ti esperando. Onde eu fico esperando. Tenho monte de pedras, um galho de espinhos, um sacrifício danado pra seguir meu caminho. Uma saudade no peito, uma guitarra na mão, faltando alguém pra encher meu coração. Tá faltando tu aí de fora pra encher, vem de bora então. Não importa saber quem sou. Só começando, Marizinha, vamos lá! Nem tão pouco. Rebelde no segundo tempo, vem de bora! É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Gente, bora que tá formatando aí no meu parceiro DJ Van Master, DJ Tados, a era do som mais gama, meter ficha. Você que vai passando aí, vem de bora, vem! Vem pro Marizinha! Maestro DJ Rebelde. E a caminhada hoje? A caminhada é longa, mas eu quero chegar. Minha vontade é maior, embora eu fique a chorar. Se você acha graça, sente inveja de mim. Gargalhada melhor, eu quero dar no fim. Não importa saber quem sou, nem tampouco onde vou. É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. DJ Rebelde. Vem chegando e vem chegando, vem! Balde apenas R$15 no Marizinha. Vem curtir o melhor da saudade, ao som do Vascão! O que eu quero na vida é um dia ser gente e mostrar tudo aquilo que eu trago na mente. Se a vida que levo pouco importa você, nesse resto de tempo que eu quero é vencer. Não importa saber quem sou, DJ Emerson, isso aqui tem história, mano. Nem tampouco onde vou. Homem que comanda o tempo. É difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Bora, agora eu quero ouvir da tua boca. Olha bem dentro dos meus olhos. Olha nos meus olhos. E fala assim, ó. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Ui, meu irmão. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Quase me enfeitiçou, mano. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Fiquei hipnotizado. Me abrace, me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: eu te amo. Quem comanda é aqui. Eu te amo. Eu te amo. Batedor oficial. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Ou na areia mesmo, né, Emerson? Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Meu parceiro Edson, lá do Bado Jaracana. Eu sou o teu homem e você. Alô, Edson! Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Olha a tese. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Com a parada, Regi. Pela noite adentro. E aí, Bahia? Se vou parar. Bora, meu irmão, pra cima, parada aí. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. E aí, Loura? Qual é a parada? Delírio, então. Olha, Cris, o começo aí. Começo a gritar. Grita, Cris, vai. Eu te amo. Eu te amo. Não ama ninguém. Eu te amo, eu te amo. Marizinha pra recordar. Vamos junto! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Entrega, meu amor. Entrega o Pix, meu amor. Entrega o Pix. Entrega pra mim. Vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Vamos juntos. Dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Alô, seu Clóvis, como é que é? Ah, tu já sabes o quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Te entrega. Se entrega pra mim. Se entrega pra mim. E deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim. Me deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Alô, Otero! Ah, tu já sabes o quanto te quero. Bora que a saudade tá no ar. O rebelde tá no comando. Toma logo. Vem de bora, meu Marizinha. Não, não me deixa esperar desse jeito. DJ Rebelde! Ah, tu já sabes o quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Bora, Marcelão! Não, não me deixa esperar desse jeito. DJ Rebelde! Divide comigo meu reino. Se entrega pra mim. Tempo firme, hein? Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. E vem de embora, gente. A gente amava jovem guarda e dançava. Vem pro Marizinha. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. Égua da festa, hein? E numa festa de arromba eu te dei. Égua do carvão. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Um beijo! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Vascão! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Um beijo! Aquele beijo que eu te dei. Lá vem ela. Foi o que me fez te amar. Lá vem ela sassaricando. Sentado à beira do caminho, eu vivia. Toda a galera dos Terríveis lá da Brasília com a gente, obrigado, Terríveis. Os Terríveis. Tem mulher, né? Vocês são Terríveis também, né? E o sol sempre a brilhar. E aí? De que vale tudo isso? Se você não me ama, ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei irmão. Te amar. Segura, Nadir, papai. Vai. Nadir, tu és a flor. Se abraçar, meu grande amigo DJ Daniel. Lá da família Vegas, alô Daniel. Aí, Daniel, chega aí, meu irmão. Meu amor. Chega junto, Daniel. Agora no jardim florido, encanto feliz. Da minha é, Robert. Vida, vivo a ti. Já chegou na tua casa tudo pronto? Na ti, minha flor querida. Já, né? Tudo pronto, né? Mas tu já chegou na tua casa, tu virada dos pés à cabeça? Nadir, se eu pudesse, até o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Vai! Mas existe o impossível pra transformar. Os terríveis com a gente! Obrigado, terríveis! Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. DJ Rebelde. E o nome dela? Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem é. Amiga Cris do comércio. Para mim. E a loura, cadê, cadê a foto? Agora no jardim. Cadê o retrato? E do encanto feliz. É que eu tô mais magro aí nessa foto. Vida, cadê esse cara, hein? Vivo a te adorar. Manda ele fazer uma lipo aí mesmo. Minha flor querida. Mais magro do que tu. Nadir, se lhe pudesse, a terra, o mar te ofertaria. Onde vou te apontando? O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impulso. Tu vai ver mais tarde na portinha. Minha intenção, Nadir. Tchau, regime. Morena, te darei para sempre o meu coração. Bora, Marizinha! Nadir, minha flor morena. Te darei para sempre o meu coração. Só entra quem sente saudade. Só quem entra quem sente. Eu sei que você tem saudade. Quem é que não tem? Vamos lá! Os bailes domingo de tarde na casa de alguém. Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. Bora Bahia, bora reagir! As mãos descobrindo o segredo. Cadê a loba, hein? Sei que você tem saudade, saudade demais. Muito bacana, né? Do velho carro amarelo que foi do seu pai. Sem jeito, Maratá, vai. No banco traseiro, nós dois. Com medo de tudo depois. Grande amigo Nenêzão da Redenção. Cadê o Nenê, rapaz? Fala, velha guarda, Nenê! O pistoleiro da saudade chegou, meu irmão. Ele é Maria, hein, patrão? No domingo à tarde, romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando uma bolsa em adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Que bom se outra vez manchassem meu balão de batom. Meu grande amigo Nenê da Redenção, o pistoleiro da saudade, já manda avisar que tá chegando o aniversário da patroa Maria. Toda gente deixa... E toda a galera da Sociedade da Saudade. Já tá esquematizando o aniversário da Maria. E olha quem vai tocar, quem? Quem? Quem? DJ Rebelde. Meu rosto colado no seu. E o DJ Edson, dado no meu, lá do Jeracana. Olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Meu rosto colado no seu. Bora pra cima então. Bora pra cima, Robertinho. DJ Rebelde. Aí 0 a 0, o que que o cara vai falar, né? Que vou fazer? 0 a 0. Se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora? E agora minha vida pertence a você. Ela fala assim, meu amor, abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Égua da abertura, minha. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. DJ Rebelde. Você que vai passando aí, você que vai entrando. Só quem gosta da saudade vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre, abre, abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Você que vai entrando no Maresia, pra você que dá valor. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus. Meus problemas e poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa. Que legal, que bacana. Abraçar com muito carinho os filhos aí da bomboseira do amor. Sangue da gente, cadê a bomboseira aí? Só conta pra mim. Aí, tá na batalha, tá na luta. Obrigado os filhos aí da bomboseira do amor. Valeu, Daniel, tamo junto, meu irmão. E se vou sentir sempre essa dor que eu sinto por ela, que me escapa igual água entre os dedos. Ah, meu Deus, ai, égua do Zuma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, hoje querem fazer comigo. Quem com ferro fere, com ferro será. Tantas vezes fiz com os outros, querem fazer comigo. Sabe a Zumbiá? A Zumbiá aí, vai. Música. vou poder resolver meus problemas. Mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino. Nunca fez amor clandestino, não. Esquecido que o meu estava em casa, à mercê do destino. Quem com ferro fede, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, que hoje querem fazer. Saudade, Marizinha! Quem com ferro fede, com ferro será. DJ Rebelde! Hoje querem fazer comigo. Quem confere? DJ Rebelde! Pra recordar! Você que se sente sozinho pensando que o mundo acabou. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou sem receio nem medo de um dia chorar. De que adianta pensar em alguém que não sabe amar? Bora, Marizinha! Tente esquecer o passado e olhar para alguém do seu lado. Você vai achar o caminho perdido e encontrar sua paz. Será que vale a pena, mano? Não vale a pena. Ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena. Ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Um abraço no mundo de carinho aqui. O nosso casal, meu grande amigo Cássio, saudade. Ele é a patroa Rosa. Nós que vieram lá de Canudos, lá da Terra Firme. Rompendo fronteiras aqui, Brandeiro. Você que se sente sozinho pensando que o mundo. Já se mudaram já. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou. Bora, Cacique Diel! Medo de um dia chorar. Olha a gente aí na barraca do Cacique Diel. Temos chapéus, canecas, relógios, camisas, toalhas, acessórios e tudo mais. Só não chega aí na barraca do meu grande amigo Cacique Diel. Ele aceita todos os cartões de crédito e até Pix. Aí no meu parceiro Cacique Diel. Ouço o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer. Obrigado, meu DJ Robson. Robert, não, pela presença hoje aqui. Valeu, meu parceiro. Ele é a primeira dama. Não vale a pena chorar nem sofrer. DJ Rebelde. Haja saudade, haja saudade. Pense bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar. Não sabe quanto vou sofrer. Os meus terríveis aí da Brasília estão com a gente, pensa aqui. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Ô maestro! E o céu por testemunha o quanto amei você. DJ Rebelde! E se hoje ama outro, o que vou fazer? vai. Bora, Marizinha, bora, chega junto. Todo este passado. Bora que o rebelde tá no ar detonando. Vamos lá. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? Imploro, por favor, não vá. E o céu? E o céu por testemunha. Vem de embora! Quanto amei você. Vem de embora, bombarizinha! Hoje ama outro. Balde a 15 reais, olha aqui, meu irmão. O que vou fazer? Não pensa não, entra, meu irmão, age! Se vai esquecer todo este passado lindo. Vai, rebelde! Rebelde. Uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde. Vai entrar, calma. São das seis. Calma que eu cheguei agora. E quando a luz apaga, Deus. Tava lá em Marituba. Cheguei agora. Andando de mãos dadas. Meu coração. O negócio vai começar a esquentar. Como na letra da canção. Bora pra cima, Marizinha. Fechei os olhos e bora, garçom Gil, bora, garçom Gil. E de repente ouvi você. Alô, Janilson. Bora, garoto. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Momentos, momentos de amor. Sessão das seis. E quando a luz. Olha, neném. Beijos. Aí na barraca do Cacique Gel, aceita Pix e todos os cartões de crédito, tá bom? Meu corpo. Leva a patroa, que ela vai levar tudo, leva. Como na letra da canção. Mulher, assim mesmo, meu irmão. Fechei os olhos esperando pelo fim. Alô, Regis! Sonhos. Não vai deixar o Bahia dormir aí! Você nunca viveu momentos de amor. Bora que tem muita coisa pra acontecer, vamos lá! Momentos de assim, assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Me fala. Entrou. Aonde? Em meu coração. Ao lado. Zombou do meu amor e depois me deixou. Alô, Marizinha! Porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. Bora, Marizinha, vem de embora, vem pra cima! diz aí, gente, que agora o Conselho Tutelar vai dar uma passada aqui, vai dar uma vistoria, vai fazer o seu trabalho, também a nossa brilhante Polícia Militar aqui no Marizinho. Então vamos respeitar esse momento, tá bom? Sentir o amor. Todos os direitos, fazer o seu trabalho aqui, tá bom? Dá uma reduzida na manhã aqui, tá bom? São todo meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem o meu afeto sinto tão sozinho, gritando e chamando, meu bem vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem rumo e afeto sinto tão sozinho, gritando e chamando, meu bem vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem rumo e afeto sinto tão sozinho, gritando e chamando, meu bem vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou. Estou agradecendo aí toda a nossa brilhante Polícia Militar, também o Canil, toda a galera do Conselho do Telar, fazendo o seu trabalho aqui. E Oteiro, isso é muito importante, gente. Afinal de contas, respeitando todos os órgãos, a gente vai agradecendo toda a galera que está fazendo a nossa segurança interna e externa aqui em Oteiro. Tá bom, gente? E a gente vai seguindo a nossa festa da manhã aqui em Oteiro. DJ Rebelde no som do Vascão. E você pode chegar junto com a gente. Vamos lá!